408, chame Centro Recife, 1260, alterno 288. 26? 26.0. Salvador, bom dia, Las Vegas, 732, informação hotel 03, Brasil, 7320. 5722, bom dia, copia o 320 para Brasília. O Web 5722, autorizado então para Brasília, nível de voo 320, pela APRA Zulu 17. Decola da cabeceira 17, curva direita, subida Arbor, transição Elefa, o transponder é 5053 e o controle em 119 decimal 35, o cotejo. Atualizado, Brasília nível 320 via Up Zulu 17, decola Pista 17, curva direita, a saída Arbor Elefa, transponder 5053, 1935, controle, o 5722. Possibilidade de coordenar com a torre, recorde a pista 35. Vou checar com a torre e controle aqui, decolagem da 35, Web 5722. Informa o vento de 280 graus com 4 nós. Web 5722, solo. Prossegue, na escuta. Confirmando então, decolada 35, a curva é à esquerda, subida Arbor, transição Elefa, ok? 35, esquerda Arbor, Elefa, subida 5722. 5722, correto, chama para o pushback e acionamento no portão 3. Vai chamar o 5722.